Tô ligando pra dizer um oi. Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixo jantar. Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer, juro não faço o mal. Logo você que diz me conhecer tão bem, devia saber que isso é tão normal. Ando sem tempo pra você, mas amanhã eu passo pra te ver. Sei que tá difícil acreditar em mim, até os meus amigos dizem que eu sumi. Assumo, essa é a vida que eu escolhi. A gente não tá perto, mas tô longe de esquecer. Vê se me atende, oi. Não te vi por perto, eu tava ocupado, talvez preocupado, tão longe de mim que já escureceu e eu nem percebi. Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Se eu sair foi pra esquecer, só deixei de te avisar. Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou.